nem se escondeu nossa alegria enroladinha em papel de seda que um curumim fumou. Jaguatirica fugiu com o sol no bolso e o urubu tirou seu chapéu preto e jogou sobre a lua. O silêncio tingiu-se de branco, parecia chovendo. O europeu tinha que fazer o mundo novamente. Do urucundo índio ele precisava pra desenhar o sol. Numa grande árvore só restou o mundo numa rua de Paris. Pedro Álvares estava com saudades de Portugal e mandou fazer a lua sem mundo. Havia muitos europeus querendo ver a terra, querendo comprar e vender mais terra. Estava com a alma triste e na bosta da alma florescia metafísica, teologia e filosofia. Armaram um grande grito, pois o mar pulou sobre eles como onça que pula sobre a sua presa. As águas corriam pro infinito, as nuvens abriram muito céu de pasto. Veio então a lua para ver aquilo, até Jaburu embarcou com fim de ver, ver a função, o espetáculo. Raios saltaram do cipó do céu, atiraram com seus machados sobre Europa. Da África vieram ventos, guiaram pelo diabo. No meio de um redemoinho foram cegados os nautas. Essa tempestade a me roubar da face o sono, que a dor da minha face contudo apenas pude ouvir a foice do vento em Portugal. Por contingência esse acaso de nós da terra sonhada embarcamos quando Hélio atraso desfilava o véu da madrugada. E na